Conversas Aleatórias. Emissão 93 de Conversas Aleatórias para domingo, dia 23 de novembro de 2014, o programa da Antena Web, emitido uma vez por semana, com dois locutores que analisam vários tópicos daquela semana, ou não, atuais ou não, e os locutores em causa são Nuno Miguel e Joaquim Pereira. Boa tarde, Joaquim, como se sente neste belo dia de sol? Pensei que ia dizer um dia de carnaval, mas... é um dia muito apetitoso, o sol está envergonhado e não quis aparecer. Há uma chuvinha que vai molhando os tolos e toca aguentar. Que tipo de apetite é que apresenta hoje? Está a dizer que é um dia apetitoso? Qual é o seu apetite? O meu apetite é ir para a cama. Ah, é? Então está logo. Pronto, fica aqui a fazer o programa sozinho. Bom, já não. Nós hoje vamos ter uma emissão a 93, como eu já disse, em que vamos dialogar decentemente, ver exemplos distintos em Inglaterra e na Alemanha e ter uma tarde que se transformou em estrela. Para já, vamos a um registro que apanhamos esta semana, mais concretamente no dia 17, que foi terça-feira, quando? Segunda? Segunda-feira. 17 foi segunda-feira. Em que nós apanhamos aqui um registro em que diz: os pais mais adolescentes do que os seus filhos, os pais são mais adolescentes do que os filhos e não sabem como dialogar. Isto faz parte do número 2 do Vaticano para a Educação Católica. Faz parte do número 2, quer dizer, foi o número 2 do Vaticano que disse quando esteve em Portugal e falou com a Rádio Renascença. Estou a falar de Monsenhor, é assim que se diz. Monsenhor Angelo Zani. E que diz que o problema está mais nos pais do que os filhos. O que é que o homem diz? A primeira geração tem dificuldades em relacionar-se com a segunda geração. O problema toca à questão da autoridade e à questão da liberdade, dois elementos fundamentais no processo educativo. Só que o maior problema está nos adultos e não nos jovens. Os jovens são muito mais abertos, enquanto os adultos não sabem como tratar esta nova exigência dos jovens. Por isso, há desconforto entre os adultos. Dizem até muitos especialistas, e continuando a pegar em palavras deste monsenhor, dizem até os especialistas que esta cultura e sociedade atuais é uma sociedade adolescêntrica. O que quer dizer isto? Quer dizer que os adultos sentem desconforto na relação com os filhos e os próprios adultos, reparem só, e reparem Joaquim Pereira, os próprios adultos vivem num estado de adolescência. Ou seja, são incertos, são inseguros, não sabem cultura transmitir aos outros, não sabem que valores são característicos da sua formação e que podem ser úteis aos jovens de hoje, não sabem, no fundo, relacionar-se. Tem razão o homem? Mais que razão. Há um problema, sobretudo, nos ditos adultos do que nos jovens, em termos de comunicação, de transmissão de cultura, de características próprias? Há um ditado muito antigo que se pode empregar no tema 2. Tinha na ponta da língua. Mas e fugiu, já vem daqui a bocado. Mas sim, continua. Mas os pais, hoje, não sei porquê, não sou estudioso do assunto, mas não conseguem compreender e transmitir aos filhos o que aprenderam com os pais. A coisa já não é de hoje, já vem de muito atrás, porque foram falhando o ensinamento que devia ser correto para transmitir aos filhos, foi decaindo, e hoje não há absolutamente nenhuma ligação entre os pais e os filhos. E onde é que aconteceu essa falha? Porque as gerações de 30, 40, 50 nasceram, obviamente, sem liberdade, sem os direitos que há hoje, mas era óbvio a maioria que existia em relação ao respeito, à educação. E onde é que existiu essa falha na transmissão de deveres e culturas? Foi por causa do 25 de Abril, das mudanças de... Teve a sua influência. Mas não foi só por aí. A coisa começou a falhar já antes do 25 de Abril. E no 5 de Abril com a tal liberdade que todos temos direito, mas as pessoas não sabem o que é liberdade. Começou a falhar, a falhar, a falhar, e viu no que estamos hoje. Não há hipótese, e isto vem porque os filhos vão perdendo os ensinamentos ou vão desconhecendo as regras do viver em sociedade, e a sociedade, depois a mocidade, começou a exteriorizar-se erradamente, tudo junto deu o que está a dar. Este Monsenhor Angelo Zanni acaba por ir de encontro a uma ideia que eu já comento há muitos anos e que certamente Joaquim concordará, que é a maioria dos filhos são aquilo que os pais lhes ensinam a ser. Claro que há sempre os desvios, sobretudo na adolescência, lá está, a falar na adolescência. A adolescência que hoje espalha-se para os adultos. Mas, no geral, os filhos são aquilo que os pais lhes ensinam a ser. E a questão é, e os próximos? Pior. Como é que vão ser os filhos que nascem agora, que nascem em 2020? Isso depois, os pais não se educaram suficientemente para transmitir aos filhos. E os filhos começam logo de pequeninos a pensar que já são gente, não é com pancada nem nada, mas é com os ensinamentos morais e cívicos, principalmente os cívicos. Hoje, essa adolescência não tem respeito por nada nem por ninguém. O prazer deles é só para o golpe. Não há cabeças limpas. Eu concordo com o homem, o Monsenhor, e vejo que o maior problema está nos adultos. Eu, até há uns tempos eu lidava-me bem melhor com adolescentes do que com adultos. Eu hoje em dia muitas vezes prefiro nem lidar com ninguém, estar só, não é sozinho no mundo, mas com duas ou três pessoas mais próximas à volta, e o resto dos adultos fica um bocado distante. Agora, em relação ao futuro, acho que não é tanto o nível médio que se via antes. O que é que eu quero dizer com isto? Antes, a média era ter pouca cultura, mas também ter mais respeito, mais educação, porque era assim que se ensinava. Daqui a umas décadas, não muitas, vai haver mais pessoas, hoje crianças ou adolescentes, mais pessoas mal educadas, muito mal educadas, e com o respeito é zero. Mas, por outro lado, também vai haver mais pessoas com um nível de cultura mais avançado, outra educação, que cresceram a aprender assim, mas também eles próprios começam a interiorizar. Porque estamos já hoje é assim, há mais extremos do que antes. Há mais pessoas com menos, mas há mais pessoas com mais, em relação à cultura e educação. Por isso, acho que não vai haver tanto a média como havia há umas décadas, como já está a acontecer agora. Portanto, vai haver o mais e o mais menos. Se é bom, se é mau, não sei. Não vamos já acabar a ver que isto, o fim do mundo, vai acontecer em 2012. Isto já foi. Continuando. Eu não sei o que é que se passa comigo, mas uma coisa engraçada. As pessoas falam, esta é juventude, isto é aquilo e aquilo. Eu também converso com velhotes, com meios velhotes. Mas uma coisa é certa, muita miudagem. Por exemplo, lá na minha rua, lá na zona onde moro, eu vi-os de bebés. E eles hoje, para mim, mas são todos. Não foi que eu andasse sempre em cima deles, mas eu falava com eles e brincava com eles. E ainda hoje já são homens, e alguns já casados. Oh, São Florinho, fazem uma festa e tal. Que eu não tenho razão nenhuma deles. Portanto, a maneira como as pessoas tratam com os miúdos. Agora, por exemplo, quando o miúdo qualquer está a fazer uma asneira ou isto e aquilo, e a pessoa começar logo ali a querer dar pancada e dar não sei quê. É como o senhor estava a dizer, depende da forma como se dialoga. Exatamente. Depende da forma como se transmite a ideia, nesse caso, como se transmite o sermão. Que é o sermão de ó, Joaquim. Olha o que tu fizeste. Não faças isso a próxima vez, porque sabes o quê? Outra coisa é... Alguém! Pumba! Anda cá! É, o diálogo muita gente é muita gente assim. Será por isso mesmo que eles têm uma consideração, e eu posso dizê-lo, porque... Da mesma forma, corrige, não era bruto, nem, exato. Eu falava, nem maldoso. Eu falava com eles como se fosse irmão deles. E brincava. ainda hoje. Em consideração mantém-se. Lá está, se houvesse mais exemplos assim, a própria dificuldade da relação entre as gerações, que tanto é falada, seria uma dificuldade bem menor. Será por eu ter levado uma educação que eu penso razoável, mas também pode ser uma coisa nata, que eu, desde miúdo, que isto me acontece. Eu chegava... As duas coisas. Acaba por ser da própria pessoa e a educação que lhe deram. Quando as duas misturadas... Semearam um bocadinho. E eu, ao longo da minha vida, procurei sempre manter aquele nível. De não cair no cabalacho. Quem era que todos os exemplos fossem assim, das pessoas enquanto crescem. Vamos mantendo, saímos do nosso tema central, que foi este, vamos mantendo agora numa notícia relacionada com a Igreja, não com o Monsenhor, mas com o próprio Papa. O que é que o Papa anunciou, o que é que foi anunciado na quarta-feira, que vai rifar objetos pessoais para angariar dinheiro para os pobres. As rifas custam 10 euros e podem ser adquiridas nas lojas oficiais no Vaticano. Temos, por exemplo, um carro, um Fiat Panda 4x4, branco. E então, por apenas 10 euros, até se pode ficar com esse carro e muitos outros objetos. Joaquim Pereira, sabe porquê é que eu trouxe isto? Além de eu achar mais um exemplo em que o bargulho o Papa Francisco dá ao mundo... Eu espero que... A sua utopia, a visão utópica, é com gestos de assim, ainda por cima, quando vem de lá de cima, neste caso do topo da Igreja Católica Internacional, é com gestos que não é só visão utópica que a gente tem. Há coisas que se podem fazer na prática e ele de certeza que vai mudar a vida de muita gente com isto. Ele e as pessoas que aderiram. E as pessoas que o ajudam. Mas eu espero bem que me engano. Mas ele não se deve lá prolongar muito tempo. Está a fazer... Você, está a dizer isso desde o dia 13 de fevereiro de 2013. Lá. Foi mais não ou menos nessa altura que o dia foi. E ainda não Papa tinha visto ele a fazer nada por aí fora. Eu sei, eu compreendo o seu receio, porque a história mostra-nos que as pessoas tentam marcar a diferença, sobretudo para uma positiva, tiram-lhe a tosse mais cedo de qualquer que era suposto. Mas... E temos o caso mais flagrante, que foi o Cristo. O Cristo tirando lá coisas de Deus, ou disto e daquilo, como homem, foi um homem que procurou ajudar o povo e não lhe tiraram a tosse. Mas isso já estava destinado. Estava. Isso é outra história. Está bem. Outra história é o que vamos trazer aqui para o tópico insólito. Já passamos por um registro, para a notícia. É uma anedota. É uma anedota, realmente, vamos ouvir. O Sr. Secretário de Estado faltou à verdade. E passarei a... Sr. Secretário de Estado não dirige os trabalhos desta comissão. Sr. Secretário de Estado, neste momento, ouviu durante 28 minutos. Sr. Secretário de Estado, não usa da palavra, vai ouvir aquilo que são três referências... Porque está em causa uma questão de verdade. Não estou a ser nem verdadeiro nem falso. Seja verdadeiro, ponderando. Estou a ler o artigo 8º, número 1 da lei que foi aqui aprovado. Seja verdadeiro. Senhor Secretário de Estado, respeite o Parlamento. E, portanto... Seja verdadeiro. Senhor Secretário de Estado, respeite o Parlamento, não lhe está a ser dada a palavra. Seja verdadeiro. Tenho passado. Agora, Sr. Deputado. Não, senhor Secretário de Estado. Quando o Senhor Secretário de Estado conhecer as regras aqui... Está com medo. A gravidade da sua intervenção na qualidade de Presidente da COFAB é suficientemente manifesta... Senhor Secretário de Estado, há uma questão... Senhor Secretário de Estado, tenho de o interromper porque a direção dos trabalhos do Parlamento cabe à Assembleia da República e não ao membro do Governo que aqui está. O meu comentário ao que escutamos, que foram, para quem esteve a dormir durante esta semana, os homens em causa são Paulo Núncio, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e ainda do Partido Socialista Eduardo Cabrita, que é deputado e, neste caso, Presidente da Comissão, não é Presidente, preside à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, que era o homem que estava sempre a tentar mandar calar o Paulo Núncio. O meu comentário a isto é o seguinte. Imaginemos que, numa rádio coitadinha como a nossa, num programa ainda pior como o nosso, nós chegávamos aqui e começávamos com... Ok, dá cá o bloco. Não, dá cá, é meu. Sou eu que escrevi desta vez. Agora, imaginemos este cenário numa Assembleia da República. Eu não me vou alongar. Eu já acabei o meu comentário, era só isso. Eu não me vou alongar muito, porque isto é tão triste, tão miserável. E lá está mais uma má educação que estes flaninhos estão a tiveram. Dar aos que seguem. E não, estão a dar aos que e seguem. Que tiveram dos filhos. Porque. Que tiveram dos pais. E que estão a dar aos filhos. E que estão a dar aos filhos. Ora, numa Assembleia onde se devem tratar os assuntos seriamente, andar ali com tricas e baldrocas e mais não sei o quê, é miserável. Rua, rua, rua. Isto foi o insólito da semana, como era fácil de perceber. Seguem-se as efemérides trazidas pela voz sublime, maravilhosa, do Quinzinho Joaquim Pereira, referentes à terça-feira. Portanto, dia... Terça-feira não, segundo. Porquê é que eu acho que dia 17 foi terça-feira? Está bom. Porque amanhã são 24. Pois, dia 24, 17, segunda-feira. 17 e 7, 24. Está bem, é segunda-feira. Ora bem, no dia 16 de novembro... Minto. 17. Foi tudo no dia 17. 17. Foi lançada a primeira pedra do... Do convento de Mavra. 1717. Mas já 17, 17, 17. Eu tinha. Foi todo propositado. Eu tinha reparado nessa. 17 de novembro do 17, 17, 1717. A primeira pedra do convento de Mavra. É tudo 17. 1822. Ano da independência do Brasil. Morre o grande escultor português. Machado de Castro, que tem o seu museu em Coimbra. Em 1910... Isto sim é histórico. Portanto, 10 dias depois da República... 10 dias, não. Um mês e pouco. Um mês e pouco. Foi oficializada a portuguesa de Alfeira do Queiro como o hino de Portugal. Ainda hoje se canta. E vai-se cantar durante muito tempo. Sim, não temos outro. Eu estava-me aqui a lembrar. É o Mendonça. O Alfredo Queiro foi a música. E a música é Carlos Mendonça, acho que. E a letra, qualquer coisa, Mendonça. Eu sei, mas agora não me lembro. Ora, 7 anos depois. Em 1917, era eu uma criança, Amélia Rei Colasso estreia. Desculpem. Marioneta, é o que está escrito? Marinela. Ah, no antigo Teatro Dona... No Teatro... Marinela. Também fechou o Teatro Dona Amélia. E para terminar, também em 1917, morre o escultor francês Auguste Rodin, com 87 anos. 77! Vou comprar os óculos novos. Epá, estas letras estão... Ah, é de um luz. 77 anos, um escritor francês. Não é escultor. O que é que eu disse? Você, além de ver mal, anda a ouvir mal. Que é o que duplo problema. Aqui, eu não tenho aqui Auguste escultor, Rodin. Nem escritor. Rodin. Rodin. É Rodin? É português, é Rodin. Está bem, Rodin. É preciso saber francês para dizer Rodin. Foram as efemérides. E eu que não sei francês. Não. Desta vez relacionadas com o dia 17 de novembro. Agora vamos até ao desporto para trazermos dois exemplos de Inglaterra e da Alemanha e dois exemplos de contextos bem distintos. Vamos já perceber. O primeiro, e seguindo a ordem cronológica, chega da Alemanha e apareceu na quinta-feira, dia 20, em que o Bayern Munich anunciou, não foi o Bayern Munich que anunciou, o presidente, o Rummenigge, o diretor executivo, digamos assim, é mais correto, o Karl-Heinz Rummenigge, disse que o Bayern já pagou os 346 milhões de euros da construção do seu estádio relativamente noutros, chamado Allianz Arena, que veio substituir o... Quer dizer, não substituiu, porque o outro continua lá. Mas veio ocupar um lugar do Olympique Munique como a casa do Bayern Munique. E porquê é que eu disse já pagou? É que estava previsto o pagamento ser finalizado em 2030. Está totalmente pago. Financiamos o nosso estádio integralmente com capitais privados. Em 2005, contratualizamos um empréstimo de 346 milhões de euros para ser pago em 25 anos. Ou seja, desde 2005 mais 25, ia dar até 2030. Agora, já está pago depois de 9 anos e meio. Isso disse Rummenigge. Porquê é que eu trouxe isto? Primeiro, quer dizer, por três razões. Primeiro, para sublinhar mais um feito fora dos relvados do meu clube preferido lá fora, que não é segredo, que é o Bayern Munique. Segundo, para confrontar o Joaquim Pereira, que eu não gosto dos alemães, que dois ou três alemães juntos já são piorio. E eu lembro uma vez o Carlos, diretor e locutor desta rádio, uma vez ter dito, não sei se foi em conversa connosco, foi só comigo, que o Mourinho, José Mourinho, é arrogante, mas sem razões para si. Porque ele já conquistou títulos e todas as equipas que passou, foi campeão de alguma coisa. Os alemães, que eu nem acho arrogantes, mas você acha que sim, se são arrogantes, a sua maioria, eles também têm razões, porque têm, não é preciso pensarem que são os maiores do mundo, e continuo a achar que não penso, mas eles têm os seus métodos, as suas regras, cumprem, às vezes até se antecipam. Estamos a falar do maior clube da Alemanha e um dos maiores do mundo, em que, pelo menos cá temos alguns exemplos disso, ser o clube grande é também o clube que tem as grandes dívidas e os grandes empréstimos que ainda não estão pagos. Claro. Neste caso, 16 anos antes, não é depois, nem é nunca mais se paga. Ou abre-se falência e cria-se um Salgueiro 08, um novo Felgueiras, um Vilanovense diferente. 16 anos antes do previsto, já pagaram o estádio. Este é o segundo ponto. Terceiro ponto, Joaquim Pereira. Quando é que isto vai acontecer em Portugal? Vê-se pelo exemplo que tivemos há bocado da nossa... Aquilo não é uma Assembleia, aquilo é uma Feira da Lázaro, a Assembleia da República, com os dirigentes, não só desportivos, como políticos, como tudo. É tudo. Eu, nesse aspecto, eu digo honestamente, e o Nuno já agora fez Jesus, eu não admiro os alemães, mas, metendo a mão à consciência, e nisso meto, eu tenho de concordar que os alemães, quando trabalham, trabalham mesmo. Tem outra cabeça, outras rotinas já instaladas nós, nas próprias, em qualquer empresa, a grande maioria. É claro que também há corruptos e gajos metem mão na bolsa, ou preguiçosos, não sei o que é, mas a maioria é o que se vê. Cool, não, como é que foi? Cool. É muito cool. Também não fez lá umas brincadeiras. E alguns que estão lá também estão a fazer. Mas... Estava a falar que eles são certinhos. Quando metem mãos ao trabalho, trabalham mesmo. Mas eles... O Hitler tinha a mania que eles... O Hitler era austríaco. Mas vai dar ao mesmo. É a mesma escola. É a mesma escola, é. Que eles eram a raça pura. Mas nós, os portugueses, nós nem sequer temos raça. E já frisámos aqui há tempos, aqui na rádio, que nós, qual é a nossa raça? Nós é uma mistura. E como mistura de raças tão boas, desde os godos aos árabes e por aí fora, o que é que isto devia dar? Isto, tarde ou nunca, se endireita e cada vez pior. O outro exemplo, chega da Inglaterra, é um exemplo bem diferente. Isto foi uma notícia que apareceu sexta-feira, dia 21, por causa de um árbitro que é conhecido na Premier League. Ah, já agora, um à parte, um entre parênteses, se estivéssemos a escrever, para o Joaquim Pereira e para os ouvintes que confundam as coisas. Quando querem falar de futebol, de desporto, neste caso, futebol, e falam em campeonato inglês, a Liga Inglesa, porque há o Chelsea do José Mourinho lidera a Liga Inglesa. Os concorrentes mais fortes serão o Manchester United, o Manchester City, o Liverpool e o Arsenal. Estão a dizer asneira. A Liga não é inglesa. Ou seja, melhor dizendo, é inglesa, mas não só. A Football Association, que é o nome da Associação de Futebol, é a Federação Portuguesa de Futebol lá do sítio, engloba centenas de clubes ingleses, mas mais meia dúzia do país de Gales. Nós temos tido exemplos no primeiro escalão, na primeira divisão, do Swansea City, a cidade do Rio dos Cisnes, e do Cardiff, que são... Do Rio, não, do Mar. Sim, do Mar, claro. O River é que é Rio. Eu do Mar dos Cisnes. O Cardiff City, como o Joaquim Pereira quer Swansea, quer Cardiff, ficam no País de Gales. Ou seja, quando querem referir-se a esse campeonato, digam, eu que sou contra os estrangeirismos, mas neste caso é muito mais adequado dizer Premier League, porque não é a Liga Inglesa, nem é a Liga de País de Gales. É a Liga que conta com clubes de Inglaterra, a maioria, mas também alguns do País de Gales. Quer seja na Primeira Divisão, quer seja na Segunda, terceira. E nós devemos olhar bem para isso, porque a Inglaterra não é só a Inglaterra. Como tu disseste há bocado muito bem, é o País de Gales, é a Escócia. Não, é Inglaterra, é a Inglaterra. Estou a dizer que este campeonato em causa não é só clubes ingleses. Pois. Apanha alguns do País de Gales, também pertencem ao Reino Unido. Isto é uma conversa entre John Cummings e Lucy May, um homem e uma mulher. O homem, que é vice-presidente da Associação de Futebol de Northumberland, grande nome, Northumberland, será que eu disse bem? Deve ter dito. E a Lucy May, que também pertence à mesma associação, que não vou dizer outra vez o nome da cidade, da região, mas que é responsável pelo desenvolvimento da arbitragem local. Ora, Michael Oliver, que é o terceiro elemento nesta história, dos principais, é noivo de Lucy May, mas, neste caso, mais do que isso, era líder da Academia de Árbitros da Associação de Futebol de Northumberland. Porquê é que já não é? Pediu a demissão, na sexta, porque a direção desta associação decidiu não fazer mais nada em relação a John Cummings. E o que é que esse vice-presidente, John Cummings, fez? Fez, em março deste ano, durante um evento precisamente sobre a arbitragem, Lucy May, a tal senhora, perguntou a Cummings se poderia dirigir um jogo da Sunday League. A Sunday League é o campeonato do domingo lá no Reino Unido. O futebol joga-se ao sábado, a grande maioria. Digamos que a Sunday League é um campeonato menor, quase regional, jogado no meio do campo de... Não é de batatas, mas com um estendal de roupas embacadas, às vezes. No Nordeste inglês, portanto, ela perguntou se poderia dirigir um jogo desse campeonato menor lá no Nordeste. O vice-presidente respondeu, deixou uma resposta que foi clara. Disse ele, não irias conseguir lidar com isso. Ele para a mulher. Não é pessoal, nada contra ti, mas enquanto eu for vivo, uma mulher nunca vai dirigir um jogo na minha liga. Um lugar de uma mulher é na cozinha, não é num campo de futebol. Disse o dirigente, que tem 77 anos. Não, claro, ainda bem que eu não conheço marido. É da minha idade, já. Ora, está cá. A tal Football Association, a Federação Inglesa, suspendeu John Cummings por 4 meses e aplicou uma multa de pouco mais de 300 euros. A associação em causa, a tal de Northumberland, achou que não era preciso castigar o homem. Estava tudo bem, o castigo que veio da Federação já era suficiente. Ora, Michael Oliver não gostou e ele e mais 4 elementos da associação apresentaram a sua demissão como forma de protesto. Isto é um exemplo do que... Lá vamos nós ao século XXI. O teu lugar, mulher, é na cozinha. Não podes entrar no campo de futebol. Ai, ai. Ele já caquete como eu, já com 77 anos, já não sabe o que diz. Mas será só disso? Da idade em que já não sabe o que diz? Não sei se é assim. Isto é para dar exemplos. É a mentalidade de muita gente. É para dar exemplos que ainda há muita gente... Hoje chama-se retrógrada. Mas na cabeça dele está tudo certo. E não é... como é dizer, latino, porque nós aqui na Meia Europa, no continente, dizíamos o macho latino. Mas aqui é o macho britânico. Aqui é o macho britânico. Já tinha juízo, já tinha exato. Mas pelos vistos, mas lá está, ele cresceu com aquilo na cabeça e para ele está tudo correto. A palavra nova desta semana, que como dizemos sempre, não é nenhuma palavra nova, que nós não inventamos palavras, mas é uma palavra que descobrimos alguns esta semana, durante a semana, em certo contexto. E a palavra que eu achei muito curiosa é anaculto. Não sabias, Joaquim Pereira? Ah, apanhei uma palavra que o Joaquim Pereira não conhecia. Epá, eu não sou dono do vocabulário português. Mal de mim. Eu sei uma décima parte e já é muito... Penso eu que sei uma décima parte, já penso que também já é muito. O que se usa mais, isto é em termos gramaticais, um anaculto é uma construção gramatical que começa por uma forma e acaba por outra. Já viu que belo? Que lindo. Mas o anaculto, se piada a palavra. Anaculto. Ou prolepse, muito bem. O prolepse é outro estilo. Já que apanhei aqui, a prolepse é uma visão ou representação de algo que ainda não aconteceu. Prolepse. Mas gostei do anaculto. Atenção, escreve-se com luto. Quem quiser averiguar mais em dicionários mais profundos, é anaculto. Ora bem, e nós vamos embora, porque já passamos o tempo, ainda vamos ouvir uma musiquinha, vamos ser muito originais e fechar com uma estrela da tarde trazida pelo Carlos do Carmo, que nesta semana já sabia que ele ia ganhar, ia ficar com o Grêmio Latino, prémio de carreira, digamos assim. Eu gosto de ouvir